Rádio Cidade de Campos Sales, Ceará. ZYE 420. FM 103,5 MHz. Credibilidade e alegria no ar. Direção, Dr. Christian Martins e Dr. Paulo Neymar. Mania de fazer bem feito. Semana de móveis de aniversário Zeni. É pra comemorar e renovar sua casa inteira. Cozinha, 3 peças em aço com vidro Bertolini por R$ 1.199 ou 12 de R$ 119,90. Conjunto box casal molas em sacadas topázio por R$ 999 ou 12 de R$ 99,90. Conjunto sala manuela 100% MDF tubo arte por R$ 899 ou 12 de R$ 89,90. Semana de móveis de aniversário Zeni. Na loja, no site, há 31 anos o melhor está aqui. Câmara Municipal de Salitre. Legislativo com seriedade e transparência. Clinicare é a clínica mais completa de Campos Sales. Você conta com cirurgiã dentista, especialista em saúde mental, endocrinologista, terapeuta holístico, psicóloga, fisioterapeuta, clínico geral, harmonização facial, nutricionista, fonoaudióloga e o excepcional atendimento da doutora Ravena Lopes, pediatra e neonatologista, realizando o teste do olhinho, teste do coraçãozinho, teste da linguinha e da doutora Érica, odontologista, com especialização em ortodontia e endodontia. Agende já o seu atendimento. 88 99928 7092. Clinicare, Rua Júlio Norões 254, no centro de Campos Sales. Que gostoso é um arroz bem soltinho, saboroso e quentinho, prontinho pra saborear. É o arroz realengo com delicioso tempero e feijão pra completar. Arroz realengo, soltinho, gostoso, com sabor bem brasileiro. Experimente, você vai adorar. Pra comprar barato e economizar, Ótica Santo Onofre é o lugar. Tem mais qualidade e mais opção. Maior variedade, melhor condição. Ótica Santo Onofre, tem tudo em relógios. Tem o melhor preço pra você pagar. O melhor atendimento, venha comprovar. Ótica Santo Onofre é o melhor lugar. Se você está precisando de óculos de grau, procure a Ótica Santo Onofre. Lá você vai encontrar óculos, relógios e acessórios em geral. Médico oculista com pós-graduação e doutorado em vários estados e países diferentes. Ótica Santo Onofre. Competência, atendimento e qualidade. Na Rua Valdemar Falcão 482, no centro de Campos Sales. Telefones 533-1105 e 533-1580. Sabe quem pode deixar a sua vida ainda melhor? A Credencial Sesc. Ela te dá um mundo de benefícios do Sesc, como clínicas de saúde e estética, academias, esportes, restaurantes, shows, viagens, desconto em cursos do Senac, tudo num precinho imbatível que só o Sesc faz pra você. Curtiu? Então faça a sua credencial Sesc na unidade Sesc ou Senac mais próxima ou no site sesc-ce.com.br. Sistema Fê Comércio. Presença que faz diferença. Acesse o novo site da Rádio Cidade, www.radiocidadecs.com.br. Baixe o novo aplicativo da Rádio Cidade no Play Store do seu Android. É fácil e gratuito. Cidade FM 103,5 MHz. A Rádio Cidade de Campos Sales migrou para FM. Estamos em fase de teste. Envie uma mensagem para o WhatsApp 889-9701-5771 dizendo de onde está ouvindo a nossa rádio e como está a qualidade do som. Cidade FM 103,5. A rádio que toca música boa o tempo todo. Agora são 3:10, hora de conferir as notícias da hora. De hora em hora, você bem informado. Notícias da hora. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, órgão da Força Aérea Brasileira, apresentou seu relatório final sobre o acidente que matou a cantora Marília Mendonça em novembro de 2021. O documento foi apresentado a representantes das famílias das 5 vítimas e divulgado online posteriormente. O relatório mostrou que não houve falha mecânica, mas que más decisões do piloto acabaram contribuindo para o acidente, que foi causado pela colisão com os cabos de energia da Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG. Notícias da hora. Aí as notícias da hora. Agora são 3h11 e vamos conferir resumo de novelas. Ouça agora o que vai rolar na sua novela favorita. Resumo de novelas. Vou te contar agora o que rola nessa terça-feira em Vai na Fé. Lui confronta Vilma. Ben questiona Bruna sobre o estado de sol. Lui repreende Vitinho. Helena não aceita que Clara fale sobre Theo durante a aula. Giga decide fazer um bazar e Yuri ajuda. E Lui impede Sol de pagar a multa pelo contrato e rompe com Vilma. Você ouviu? Resumo de novelas. Aí o resumo de novelas, você conferindo aqui no nosso programa. 3h12, chegou a hora do ouvinte. É hora de participação. Toca uma pra mim, vai. É hora do ouvinte no Interligado. Ok. É pra dançar no coladinho, coladinho, vem com o sapaqueiro, o original, ai. E toda vez que eu sinto o seu perfume, coladinho. Que Ribeiro, pros corações apaixonados. Hoje eu sou o seu namorado, meu amor. Vem, tá do meu lado, tava te esperando aqui pra dar amor. É fome bom que você passou linda só pra mim. E te convidar pra ser feliz, me diz que sim, que aí eu vou. Foi Deus quem desenhou seu sorriso chama o meu. Eu sou muito mais feliz contigo. O que foi que aconteceu? Foi Deus quem desenhou seu sorriso chama o meu. Eu sou muito mais feliz contigo. O que foi que aconteceu? Isso é pegada de vaqueiro. Se vai Recife. Seu namorado, meu amor, vem, tá do meu lado, tava te esperando aqui pra dar amor. É fome bom que você passou linda só pra mim. Vim te convidar pra ser feliz, me diz que sim, que aí eu vou. Foi Deus quem desenhou seu sorriso chama o meu. Eu sou muito mais feliz contigo. O que foi que aconteceu? Foi Deus quem desenhou seu sorriso chama o meu. Eu sou muito mais feliz contigo. O que foi que aconteceu? Dedica pra aquela pessoa que é especial pra você. Sabe quando a gente sai cantando na rua sozinho, dando um bom dia até a passarinho? Eu tô assim só por falta de você. O que sua boca tem que já me ensinou? Eu já salvei até o seu contato com amor. E a gente não tá namorando, mas eu tô louco pra dizer te amo. O teu beijo é surreal, quando arrepia a pele é fatal. Você sorrindo é covardia, com você eu topo tudo, eu caso todo dia. O seu beijo é surreal, quando arrepia a pele é fatal. Você sorrindo é covardia, com você eu topo tudo, eu caso todo dia. Tristeza ou na alegria. Manda encantos. O que sua boca tem que já me disse? Eu já salvei até o seu contato com amor. A gente nem tá namorando, mas eu tô louco pra dizer te amo. O seu beijo é surreal, quando arrepia a pele é fatal. Você sorrindo é covardia, com você eu topo tudo, eu caso todo dia. O seu beijo é surreal, arrepia a pele é fatal. Você sorrindo é covardia, com você eu topo fundo, é um caso todo dia. Pra sempre com você é muito pouco pra te amar. O seu beijo é surreal, você sorrindo é covardia, com você.

em Campos Sales, Ceará. Seleção Campos Sales versus Atlético Marcolândia. Clássico gigante. Venha e traga sua bandeira. É dia 17 às 19h30 no Moraizão. Apoio Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal de Esportes de Campos Sales, Ceará. Realização Bita Esporte. Todos os hits. Aqui toca todos os hits. 103,5. Agradeço o convite, mas vou recusar. Porque eu já me conheço e é melhor não arriscar. Esse ambiente de bar não vai fazer bem pra mim. Depois que ela me deixou, mudou tudo aqui. Eu não sei beber só uma. Eu não sei beber de boa. Eu passo vergonha, eu viro pro eu. Eu choro lembrando de quem me esqueceu. Aí eu não sei beber. Eu não sei beber. Me sinto mal porque me sinto seu. Coisa linda! É o bichê. Esse ambiente de bar não vai fazer bem pra mim. Depois que ela me deixou, mudou tudo aqui. Eu não sei beber só uma. Eu não sei beber de boa. Eu passo vergonha, eu viro pro eu. Eu choro lembrando de quem. E aí, aí vai. Eu não sei beber. Eu não sei beber. Eu não sei beber. Eu passo vergonha, eu viro pro eu. Eu choro lembrando de quem me esqueceu. Me sinto mal porque me sinto seu. Sinto mal porque me sinto ser. Que geminha gostosa! A novinha tá com saudade de você, Tô me sentindo carente. Ou nunca mais tu ligou. Bateu saudade da gente. Tô botando o teu. Saudade da quicada malvada, da sentada malvada, gostosinha demais. Saudade da tua voz saliente, falando indecente. Bota vai, bota vai, bota vai. Bota vai, bota ai, vai, ai, bota ai, bota ai, ai. Eu gosto quando você senta com essa cara de marenta. No ouvidinho você faz. Gemidinha é bom demais. Ai, ai, ai, ai, ai. Eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta. No ouvidinho você faz. Ai, ai, ai, ai, ai. Eu gosto quando você joga com esse olhar de mas tu ligou, liga pra mim, amor, vai. Ai, que saudade da gente no quarto botando terror. Saudade da pica da malvada, da sentada malvada, gostosinha demais. Saudade da tova e saliente, falando indecente. Bota vai, bota vai, bota vai, bota vai. Felipe Amorim, você curtiu também Hugo e Guilherme aqui no nosso programa. Agora 3h32 aqui na cidade, vamos conferir mais resumo de novelas. Ouça agora o que vai rolar na sua novela favorita. Resumo de novelas. Tem resumo de novelas chegando para quem acompanha Terra e Paixão. Caio diz a Daniel que quis ajudar Aline, consertando uma injustiça cometida por Antônio. Aline reage quando a funcionária do cartório lhe diz que não há nenhum registro de terras em nome de Samuel. Daniel conta para Aline que foi Caio quem comprou as sementes para ela. Cândida diz a Ademir que sabe de seu segredo. E Aline procura Caio. Você ouviu? Resumo de novelas. Aí o resumo de novelas, você conferindo aqui no nosso programa. 3h33, agora é hora de informações. As principais notícias em tempo real. Os fatos que fazem a diferença. O cearense sempre bem informado. Notícias da hora. Notícias da hora, você fica bem informado no Time News da nossa segunda edição. É hora da informação no ar. Time News. As informações do Brasil e do mundo. Uma ótima terça-feira para você. No ar o nosso Time News. Confira nesta edição. Lula quer valorização do salário mínimo preservada no novo arcabouço fiscal, diz Haddad. Estudo aponta que nenhuma universidade brasileira está no top 100 mundial. Motorista é preso com mais de R$700 mil escondidos em airbag no Paraná. STF suspende julgamento de Collor e deve retomá-lo na quarta-feira. Confira agora essas informações aqui no nosso Time News. Time News. Com a crescente expectativa de apresentação do relatório do arcabouço fiscal, o governo Lula segue em campo para manter a proposta do Executivo frente a dificuldades no Legislativo. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, as negociações seguem para ajustar as demandas com os parlamentares no Congresso Nacional. Vamos até o final do dia com isso para acertar os detalhes. Estamos trabalhando. O presidente Arthur Lira só quer divulgar o texto depois que todos os líderes estiverem informados sobre o conteúdo. O que estou fazendo é colocando a equipe técnica disponível para que eles tenham consciência do impacto de cada dispositivo, sempre buscando equilíbrio fiscal e social para não desamparar nenhum desses, diz o ministro da Fazenda. Um levantamento feito pela World University Rankings aponta que nenhuma universidade estadual ou federal do Brasil está no top 100. De acordo com o estudo, 22 instituições do país estão entre as 1000 melhores. No levantamento, foram analisados o sucesso acadêmico de ex-alunos, empregabilidade, distinções do corpo docente e pesquisas realizadas. Universidades dos Estados Unidos lideram a lista. Para se ter uma ideia, No ranking das 10 melhores estão 8 instituições estadunidenses e 2 inglesas. A primeira americana é a Universidade de Harvard. Em relação às universidades brasileiras, a Universidade de São Paulo, a USP, é a melhor ranqueada na 109ª colocação. Em comparação com o ano passado, a instituição caiu 4 posições. Por outro lado, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a terceira melhor do país entre as federais, caiu da posição de número 360 para a posição 376. Um homem foi preso com R$ 719.900 em espécie escondido dentro de um airbag na BR-163 em Mercedes, no interior do Paraná. O motorista foi abordado por agentes da Polícia Rodoviária Federal, que passou a desconfiar do homem após notarem que ele estava muito nervoso. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista disse aos policiais que não sabia da existência do dinheiro no carro. Disse ainda que estava levando o veículo, um Nissan Martin, para o irmão para trocar por uma caminhonete. A corporação informou que, como não foi comprovada a origem do dinheiro e nem o motorista sabia da existência dos valores escondidos, ele foi detido e levado até a Polícia Federal em Guaíra, também no interior do estado, com o dinheiro apreendido. O caso foi registrado como crime de ocultação de valores. O Supremo Tribunal Federal suspendeu novamente o julgamento do ex-presidente e ex-senador Fernando Collor e de outras 2 pessoas. Os réus são acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e de integrar uma organização criminosa, podendo ser condenados a 22 anos de prisão. O julgamento deverá continuar nesta quarta. Segundo a Procuradoria-Geral da República, os crimes teriam ocorrido entre 2010 e 2014, quando 30 milhões de reais da BR Distribuidora, empresa da Petrobras, foram desviados. O dinheiro seria propina paga por empresas privadas ao ex-presidente em troca de contratos com a distribuidora. Time News. Você por dentro de tudo. No Interligado. A música da hora. Da hora. Sempre

Ela te dá um mundo de benefícios do Sesc, como clínicas de saúde e estética, academias, esportes, restaurantes, shows, viagens, desconto em cursos do Senac e muito mais. E tudo num precinho imbatível que só o Sesc faz pra você. Curtiu? Então faça sua credencial Sesc na unidade Sesc ou Senac mais próxima ou no site sesc-ce.com.br. Sistema Fê Comércio. Presença que faz diferença. Cidade FM 103,5. A melhor. Não vale nada agora pra mim. Deixa assim, dê mais um tempo. Espere o coração decidir o que vai ser depois desse momento. Será que é eterno? Pingos de verão ou chuva de inverno? Eu não quero me enganar de novo. Não quero lágrimas caindo em meu rosto. Só o tempo vai dizer se não é. Se é amor ou só paixão, o tempo vai dizer. Se não é uma ilusão, o tempo vai dizer. Se é amor ou só paixão. Se é amor ou só paixão, o tempo vai dizer. Se não é uma ilusão, o tempo vai dizer. Se é amor ou só paixão, se não é uma. Lá vem você, esse papo cansado, desenterrando outra briga do passado. Pelo que eu sei, já tava desculpado. Você falou que era assunto encerrado. Esperando uma vez, eu já sei, não vou negar. E pra isso que voltou, pra voltar a relembrar. Perdoar e jogar na minha cara não é perdoar. Canta aqui, ó. Tudo que eu errei, faz questão de lembrar. Você não sabe voltar, você não sabe voltar. Se é pra remoer, pra quem me perdoar? Você não sabe voltar. Faz questão de lembrar. Você não sabe voltar. Você não sabe voltar. Se é pra remoer, pra quem me perdoar? Você não sabe voltar. Você não sabe voltar. Mas eu sei terminar. Mas eu sei terminar. Lá vem você, esse papo cansado, desenterrando outra briga do passado. Pelo que eu sei, já tava perdoado. Você falou que era assunto encerrado. Vendo uma vez, eu já sei, não vou negar. Foi pra isso que voltou, pra voltar a relembrar. E doar e jogar na minha cara não é perdoar. Jorge! Tudo que eu errei, me lembrar. Você não sabe voltar, você não sabe voltar. Se é pra remoer, pra que me perdoar? Você não sabe voltar, você não sabe voltar. Tudo que eu errei, é questão de lembrar. Você não sabe voltar, você não sabe voltar. Se é pra remoer, pra que me perdoar? Você não sabe voltar, você não sabe voltar. Tudo que eu errei, faz questão de lembrar. Você não sabe voltar, você não sabe voltar. Se é pra remoer, pra que me perdoar? Você não sabe voltar, você não sabe voltar. Tudo que eu errei, faz questão de lembrar. Você não sabe voltar, você não sabe voltar. Se é pra remoer, pra que me perdoar? Você não sabe voltar, você não sabe voltar. Tudo que eu errei, faz questão de lembrar. Se é pra remoer, pra que me perdoar? Mas eu sei terminar. Mas eu sei terminar. Mas eu sei terminar. Aí o sucesso de Grupo Pixote. Você curtiu também, Eduardo Costa. Agora são 3 horas e 55 minutos aqui na cidade. Muito boa tarde para você que está chegando agora. Estamos apresentando o programa Interligado. Agora é hora de conferir Belos Hábitos. Agora, Belos Hábitos. Cuide-se bem com essas dicas. Um dos maiores inimigos do nosso cérebro é o pensamento negativo. Apesar de parecer difícil controlar as emoções e cultivar o pensamento positivo, existe uma maneira bem interessante de manter a positividade. Sempre que pensamentos ruins surgirem, questione a si mesmo sobre como você se sente em relação a eles e transforme a forma de encará-los. Quanto às emoções, respirar fundo antes de falar ou agir é sempre a melhor escolha. Belos Hábitos, porque se cuidar é questão de hábito. É isso mesmo, vamos se cuidar, tá certo, gente? Agora são 3h55, chega no finalzinho de mais um programa Interligado, agradecendo a vocês que nos acompanham todos os dias aqui na programação da Rádio Cidade. Logo em seguida, tem Dan Oliveira com o programa Cidade Mix. Eu volto amanhã, depois do Jornal do Meu Dia. Um abraço, tchau, tchau. Me entreguei por inteiro e você nem um terço da metade. Covarde. Tá ruim ver o que era rotina virando saudade. Zerei o meu estoque de cachaça e cerveja. No lençol da cama, seu cheiro me perturba. Se você quer julgar minha vida de bebedeira, fica na sua. Eu bebo pra esquecer. Se fosse pra lembrar, sua foto ainda seria a capa do meu celular. Já sabe o que é sofrer, quem soube o que é amar. Uma parte de fim te quer e a outra quer voltar. Eu bebo pra esquecer. Se fosse pra lembrar, sua foto ainda seria a capa do meu celular. Já sabe o que é sofrer, quem soube o que é amar. Uma parte de fim te quer e a outra quer voltar. Nem um terço da metade, covarde. Tá ruim meu que era a rotina virando saudade. Serei o meu estoque de cachaça e cerveja. No lençol da cama o seu cheiro me perturba. Se você quer julgar minha vida de bebedeira, fica na sua. Pra lembrar, sua foto ainda seria a capa do meu celular. Só sabe o que é sofrer, quem soube o que é amar. Uma parte de mim te quer e a outra quer voltar. Eu bebo pra esquecer. Se fosse pra lembrar, sua foto ainda seria a capa do meu celular. Só sabe o que é sofrer, quem soube o que é amar. Uma parte de mim te quer e a outra quer voltar. Eu bebo pra esquecer. Se pra lembrar, sua foto ainda seria a capa do meu celular.

Gás, 99795-3060. Chama! Temos o melhor preço da cidade. Acabou o gás, chama gás. Pra comprar barato e economizar, Óticas Santo Onofre é o lugar. Tem mais qualidade e mais opção, maior variedade, melhor condição. Óticas Santo Onofre tem tudo em relógios, tem o melhor preço pra você pagar. O melhor atendimento, venha comprovar. Óticas Santo Onofre é o melhor lugar. Se você está precisando de óculos de grau, procure a Ótica Santo Onofre. Lá você vai encontrar óculos, relógios e acessórios em geral. Médico oculista com pós-graduação e doutorado em vários estados e países diferentes. Ótica Santo Onofre. Competência, atendimento e qualidade. Na rua Valdemar Falcão 482, no centro de Campos Sales. Telefones 533-1105 e 533-1580. A gente acha que a melhor maneira de homenagear a cidade é ter respeito e trabalhar por ela. Governo Municipal, Administração, Campos Sales, Cidade que Sonha, realiza e cresce. Sabe quem pode deixar a sua vida ainda melhor? A Credencial Sesc. Ela te dá um mundo de benefícios do Sesc, como clínicas de saúde e estética, academias, esportes, restaurantes, shows, viagens, desconto em cursos do Senac e muito mais. E tudo num precinho imbatível que só o Sesc faz pra você. Curtiu? Então faça sua credencial Sesc na unidade Sesc ou Senac mais próxima ou no site sesc-ce.com.br. Sistema Fê Comércio. Presença que faz diferença. A Rádio Cidade de Campos Sales migrou para a FM. Fase de teste. Envie seu feedback no WhatsApp 88 99701-5771. Informe localização e qualidade do som. A música e os seus ritmos. Tudo juntinho e misturado. Do jeito que você gosta. No ar, Cidade Mix. Cidade Mix. A mistura gostosa do seu rádio. Comunicando, Dão Oliveira. Oi, muito boa tarde, Dão Oliveira. Aqui para te fazer companhia nesta terça-feira, 16 de maio. Alô, você de casa, você do trabalho, você que tá na estrada, você que tá aí no rádio, na caixinha de som, no aplicativo, no celular, para você que tá curtindo a gente em qualquer parte do Brasil ou do mundo, nosso boa tarde. Tamo juntos a partir de agora, nas próximas horas, eu vou te fazer companhia aqui na ZYE 420, Cidade FM 103,5 de Campos Sales, levando música boa o tempo todo. Brasil. Tu sabe que corre perigo, mas não quer sair daqui. Cê não tem vergonha na cara e eu não respondo por mim. Desse jeito eu vou ter que te hospedar na minha casa. Com ele você tem do bom e do melhor, aqui é bom. Pode imaginar que eu te sequestro em quase toda madrugada. Tá virando vício isso, a gente perdeu a noção do perigo. Se me denunciar isso é crime, é roubo seguido de chifre. Tá virando vício isso, a gente perdeu a noção do perigo. Se me denunciar isso é crime, é roubo seguido. Aqui é pão, ovo e água gelada. sequestro em quase toda madrugada. Tá virando vício, isso. A gente perdeu a noção do perigo. Se eu lhe denunciar, isso é que é roubo. Seguindo de chifre, tá virando vício, isso. A gente perdeu a noção do perigo. Se eu lhe denunciar, isso é crime. É roubo, seguindo de chifre, tá virando vício, isso. A gente perdeu a noção do perigo. Se eu lhe denunciar, isso é crime. É roubo, seguindo de chifre, tá virando vício, isso. A gente perdeu a noção do perigo. Se eu lhe denunciar, isso é crime. É roubo, seguindo de chifre. Toca todos os hits. 103,5. Apaixonada por você, Cidade FM. Eu queria amar você, mas é difícil entender seu tempo. Seu tempo. Vi que você tava online, mas não quis mandar mensagem. Vendo alguém, você tá respondendo. Diz que anda ocupada, mas não passa uma noite em casa. 103,5. É pra dançar no coladinho, coladinho. Vem com o sapateiro, o original. Ai. E toda vez que eu sinto o seu perfume. De vontade

Tudo o que você procura num posto de combustíveis é qualidade, bom atendimento e o melhor preço para aquilo que você vai colocar no tanque do seu veículo. Gasolina comum, aditivada, etanol, diesel S500 e diesel S10 estão no posto São Cristóvão. Produtos com a qualidade que você já conhece e confia. E frentistas treinados para oferecer o melhor. Enquanto você abastece, confira os níveis de óleo e água. Se quiser, aproveite nossos serviços de lavagem e lubrificação, bem como troca de óleo. E atenção, o posto São Cristóvão disponibiliza água de excelente qualidade, extraída de poço profundo. É só ligar 99965-6413 ou 99260-5653. O posto São Cristóvão aceita cartões Visa, Master, entre outros. Agora é só se deslocar até o posto São Cristóvão, Avenida Francisco das Chagas Arraes, número 143, no centro de Campos Sales, na saída para Iguatu. Cidade FM 103,5, a melhor. Vamos aí com você na cidade de Campos Sales, já 16 horas mais 26 minutos. Você ligado, curtindo aí o nosso programa. Que tarde legal, hein? É, meu filho, eu acho que já dizia o Edson Lima, né? O inverno acabou, né? Mas tá calor ainda. Quem sabe ainda pode chover, mas tá difícil. Vamos trazer música aqui pra galera que tá ligada com a gente, curtindo o nosso programa. Alô, Luan Moraes, ligado com a gente aí na Serra dos Carlos, curtindo o nosso programa. Ótima tarde para vocês aí da Serra dos Carlos. Chegando Iguil e Lulinha. Olha onde que a gente chegou, no lugar que todo mundo duvidou. Sempre falei, seja o que Deus quiser.